certo fez algo acordar. Frente em miragens, belas imagens, ver e acreditar. Curei saídas, noites sentidas, únicas talvez. Arei vividas, memórias escondidas à luz da sensatez. Sincera, gastando o tempo que me espera, aguardo a passagem de paixões em ventos e intensos turbilhões. Te parei ao perto, escolha que de certo fez algo acordar. Frente em miragens, belas imagens, ver e acreditar. Curei saídas, em noites sentidas, únicas talvez. Arei vividas, memórias escondidas, à luz da sensatez. Olha que de certo